Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia hoje tem o grande prazer de apresentar o primeiro programa de uma série de dois dedicados à nova intérprete Tatiana Parra e seu álbum Inteira. Abrimos com a música Depois, de Tatiana Parra e Dani Gurgel. Reconhecer um lugar, um som, desafiar a lembrança, vulto de um dia bom. Voltar, recomeçar então. Depois, tanta memória sem condição, reconstruir um pedaço, imagem de raspão, que faz voltar, recomeçar então. Tatiana Parra nos chega com uma verdadeira pérola, um álbum de grande nível, seja pela sua interpretação vocal, a pureza do timbre, a afinação e a emoção, seja pelos arranjos e pela interpretação instrumental, com a busca de sonoridades e caminhos harmônicos, seja ainda pela escolha do repertório, com melodias que fogem do lugar comum, mesmo aquelas recriadas pela cantora para este álbum. Confira na música Oração, de Dani Black. Peço aos céus para me proteger, eu não hei de ceder ao vazio desses dias iguais. Mal em mim nunca há de fincar, mel em mim nunca há de findar. Olhos nus e atento aos sinais, faço fé pra poder ver a vida de ser sempre mais. Para me proteger, de engolir o sofrer, contato vir a ter jamais, com o invisível que paira no ar dos que querem ver sangrar. Ilumine que sigam em paz. Faço fé pra poder ver a vida de ser sempre mais. Caso a peste, a tempestade trouxer, que ao se aproximar de mim suma, que no seu lugar nunca demore a brotar a celeste semente do amor. Envolto por espirais num manto de azul lilás, conserve meus bens vitais e calor. Cuide para crescer e enfim florescer a flor de cristal sobre nós. O álbum teve a produção de Marcelo Mariani, que também toca baixo. Traz ainda grandes músicos da cena paulista e também nacional, Conrado Góes nos violões, Tiago Big Rabelo na bateria, Bruno Buarque na percussão, Teco Cardoso nos sopros e ainda as presenças de César Camargo Mariano, Andrés Beuzart, Tuninho Ferragutti, enfim, uma verdadeira constelação de estrelas da música. Os arranjos foram divididos entre os músicos que participaram das gravações, como Marcelo Mariano, César Camargo Mariano e Andrés Beuzert. Ouça a faixa Choro das Águas, de Ivan Lins e Vitor Martins. Esse meu choro não cabe no peito, arde por dentro e rola na face, molha por fora e estraga o disfarce. Lava leva esse coração? Esse meu choro é muito doído, me corta a fala, me tapa os ouvidos, me fere os olhos com vidro moído. Sangra esse coração. Tatiana Parra canta sua composição inteira, em parceria com Giana Viscardi. Nasce o sol no horizonte, amplidão adiante, lá bem além, vejo algo em mim a desabrochar. Nasce a flor lentamente, tudo é cor radiante. Vou voar, leve levitar por sobre a manhã. O disco do dia hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum Inteira, da cantora Tatiana Parra. Um lançamento da gravadora Borandá. Mais informações sobre o álbum no site www.borandá.com.br. Sobre a artista e seu trabalho, no site www.tatianaparra.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado e produzido por Ricardo Vilas com Daniel Roviriego e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.